Os guerreiros. A gravadora o RM grava. Na luta com o Salvador. Vivo nessa terra e agora. Mais uns manos, luto pela nossa paz. Pelo meu povo, na luta com o meu senhor. Tô nessa guerra de passagem, mais um caçador. Na selva de pedra, na guerra. Nós não pode parar. A torre continua agora. É nós que tá. O mundo consciente, provérbios, improvisos. Controla a mente do Brasil. No subtítulo, lei e fala pra vocês. Tá lá escrito 1 Timóteo lá 2.5. Missão de vivo. Como você me criou, um mediador pro você. Mataram o seu filho e ressuscitou no mundo do terceiro mundo. Um psicodélico na mente do psicopata. O barato é sério. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Tô nessa terra. Por isso que eu digo, um abastado na sociedade acaba virar lixo. Sua mente alerta, na mira da sociedade. Nasce só mais um ebano, planta sua liberdade. Na função borachão, o barato é louco. No submundo, ou no calabouço então. Na reflexão é, de um destino. Me lembro, eu já passei ali, é um labirinto. Foi na vida louca, ou na família Jão. Mais de 5 mil ali, todos vivem na função. Obsessão cardial, melancólico, vivendo com os irmãos e os negócios. Pra mim, pra você, pra você, pra você. Vem com Deus, programados pra viver. Pra mim, pra você, pra você, pra você. Quem é da banca fica mantendo proceder. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Continua nós escrevendo meu livro. A Torre é o nome do livro. E o título é: de pobre ficou rico, um ganhador de uma mega cena comprando o livro. Trombei, passei com vários parceiros. Compromisso positivo, Alan, daquele jeito. De Barça Paulista, Jardim América 4. Deixando um salve para todos seus aliados. Foi jogando bola, o do rap faz gol. Comemora um jogo na TV, a seleção, gol. Os progressos e uns artesanatos. Trabalha com o poder da mente, Mike Tatus. Tô na fé e Deus é a mente. Também criou a natureza de cor verde. Ele fez o sol e as estrelas, o mundo e água vivente. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinho, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar. Liberdade para nós unidos. Os guerreiros não param na batalha, sempre unidos entre as grades e o lar. Entre rosas e espinhos, o objetivo é sair desse lugar. Desse lugar.